Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O bispo Dom Carlos Azevedo nega todas as acusações de assédio sexual de que foi alvo. A revista Visão revela que há 3 anos um padre apresentou queixa de assédio sexual a membros da Igreja. Delegado do Conselho Pontifício da Cultura, no Vaticano, Dom Carlos Azevedo afirma que nunca foi questionado pela hierarquia da Igreja sobre tais acusações, factos alegadamente ocorridos há mais de 30 anos. A nova lei do álcool foi aprovada hoje e proíbe a venda de bebidas alcoólicas de madrugada em determinados locais, como bombas de gasolina, por exemplo. O secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, Fernando de Leal da Costa, explicou que a venda de álcool passará a ser proibida entre a meia-noite e as 8 da manhã, fora dos estabelecimentos de diversão noturna ou de restauração, aeroportos e portos com áreas reservadas a passageiros. A medida, como defendeu Leal da Costa, pretende colocar barreiras ao consumo de álcool por adolescentes. A idade mínima para consumo alcoólico subiu também dos 16 para os 18 anos, excepto nos casos do vinho e da cerveja. O Papa Bento XVI terá apresentado a sua resignação depois de ter recebido um documento onde se lia a força que o lobby da homossexualidade exercia no Vaticano. Segundo o jornal italiano La Repubblica, o documento, de perto de 300 páginas, chegou a Bento XVI dia 17 de dezembro de 2012 e nele continha uma série de informações sobre o poder do lobby gay, desvios de verbas e lutas pelo poder na sede da Igreja Católica. As remessas dos imigrantes portugueses em Angola subiram 83% em 2012. Os portugueses a trabalhar e viver naquele país africano contribuíram com 270,7 milhões de euros para o Estado português. Ao todo, as remessas enviadas pelos imigrantes portugueses na Alemanha, em Angola, Espanha, Itália e Holanda aumentaram 13%, alcançando um valor de 2,75 mil milhões de euros. O Presidente da República vai reunir amanhã com o Secretário-Geral do PS. A reunião foi pedida a Cavaco Silva por António José Seguro e tudo indica que o tema do encontro será a gravidade da situação económica e social portuguesa. Cavaco Silva voltou a defender a importância de uma boa educação e pediu aos jovens para não desistirem de estudar, reconhecendo os tempos difíceis que muitas famílias atravessam e a dificuldade que cada vez mais jovens têm em manter-se na universidade. Cavaco Silva pediu ainda assim que o presente não seja razão para descuidar o futuro e reafirmou a importância de uma educação de excelência para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais competitiva. A vice-presidente da Comissão Europeia, Viviane Reding, admite que Portugal vai precisar de mais um ano para equilibrar as contas da economia. A Comissão Europeia ainda não assumiu se vai ou não garantir mais um ano de recuperação a Portugal para corrigir a situação do déficit orçamental excessivo, tal como foi pedido pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. A Troika estará em Portugal a partir da próxima segunda-feira para a 7ª avaliação e só depois disso Bruxelas dirá se de facto concede mais um ano a Portugal para equilibrar as contas públicas. Recorde-se que o ministro Vítor Gaspar admitiu ontem que a recessão económica em 2013 iria chegar aos 2% e não se ficaria pelo 1%, como dito pelo governo inicialmente. Além disso, o ministro das Finanças afirmou que o desemprego irá continuar a subir e chegou mesmo a dizer que era necessária uma mudança de política para criar crescimento económico. Pelo menos 31 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num atentado esta quinta-feira em frente à sede do partido Baas, em Damasco, na Síria. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a maioria dos mortos era civil. O Benfica joga hoje a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa contra o Bayern Leverkusen. O jogo é na Luz, às 20 horas. O Benfica está em vantagem na eliminatória depois de ter ido à Alemanha vencer, no jogo da primeira mão, o Bayern Leverkusen por 1-0. A Nike suspendeu o patrocínio a Oscar Pistorius devido à situação de prisão preventiva em que o atleta se encontra. Recorde-se que Pistorius está acusado de homicídio premeditado da namorada Riva Steenkamp. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã voltamos. Tenha uma boa noite.